Ministério Público de Minas Gerais e o município de Passos, no sul de Minas, assinaram um termo de ajustamento de conduta para a implantação de um centro de referência especializado para a população em situação de rua. A unidade deverá começar a funcionar até janeiro de 2019. O local contará com serviços de psicólogo e de assistente social, entre outras especialidades. Segundo o acordo assinado pelo MPMG, os serviços do centro devem visar ao fortalecimento dos vínculos interpessoais e familiares. A unidade de Passos deve possuir espaço para atividades coletivas e comunitárias, sala de atendimento individual ou familiar, banheiros masculinos e femininos com chuveiros, refeitório, lavanderia, quadra esportiva, sala de computadores para os usuários, acesso à internet, espaço para guarda de animais de estimação e armário para os pertences dos atendidos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.